corpo no caqueado. Eita morena, eita morena, mexe teu corpo no caqueado. Eita morena, eita morena, poderoso planeta, som do universo vai tocar. É o som com qualidade do estado do Pará. E tem o clube Rebolation, e tem o clube Rebolation. É o poderoso, é o poderoso que vai tocar, é o planeta som. É o poderoso, é o poderoso que vai tocar, é o planeta som. O maior sucesso em Tecno Melody, Marlon Branco. DJ Léo e David, a nova onda do Pará. É o poderoso que vai tocar, é o planeta som.